arrocha, arrocha, arrocha e vem comigo. Põe a mão no coração, é alta do juiz. Arrocha, arrocha, arrocha e vem comigo. Põe a mão no coração, é alta do juiz. Arrocha, arrocha, arrocha e vem comigo. Põe a mão no coração, é alta do juiz. Arrocha, arrocha, arrocha e vem comigo. Eita, arrocha é gostoso, meu Deus. Chega aqui, vem cá. Vou te ensinar, Rocha. Quando essa batida começa a tocar, todo mundo sabe e o clima pode esquentar. Você que tá parado começa a remexer. Tira a mão do bolso, vem pra pista, eu quero ver. Pode dançar junto ou pode dançar sozinho. Na hora do arrocha, o que importa é o passinho. Põe a mão no coração, é a outra do juiz. Arrocha, arrocha, arrocha e vem comigo. Põe a mão no coração, é a outra do juiz. Arrocha, arrocha, arrocha e vem comigo. Põe a mão no coração, é a outra do juiz. Arrocha, arrocha, arrocha e vem comigo. Põe a mão no coração, é a outra do juiz. Arrocha, arrocha, arrocha e vem comigo. Quero ver dançando. Vem, campo grande, põe a mão no coração, é a outra do juiz. Arrocha, vem. Põe a mão no coração, é a outra do juiz. Arrocha, arrocha, arrocha, vem. Põe a mão no coração, é a outra do juiz. Arrocha, arrocha, arrocha e vem comigo. Põe a mão no coração, é a outra do juiz. Arrocha, arrocha, arrocha e vem comigo. E vem comigo. É o Conexão Sertaneja, muito mais sucessos em cada sequência. Aqui, ó, na sua rádio favorita, Maria Cecília Rodolfo, a Rocha, vem comigo. Brenda Caio César, casal igual não existe. Intervalinho é comercial chegando, a gente volta já. Continue ligado, Conexão Sertaneja volta já. O melhor do sertanejo. Conexão Sertaneja. Conexão Sertaneja. Aumente o volume, João Lucas e Diogo, joga fora. Já faz tempo que você só quer brincar comigo. Parece que o seu prazer é não me ver sorrindo. Se vê que eu estou bem, só quer me maltratar. Pra ver se eu fico mal, faz tipinho, faz charminho, vem de pouco a pouco. Quer me ver na armadilha, me deixando louco. Não quer ficar comigo, mas não quer deixar ficar com mais ninguém. Eu me cansei desse seu jeito e não quero sofrer. Eu tô aqui abrindo o jogo e quero te dizer: joga fora. Se você já não quer o meu amor, joga fora. Cansei dessa bobagem, pode ir embora. Mas pare de brincar com o meu coração. Joga fora. Se você já não quer o meu amor, joga fora. Cansei dessa bobagem, pode ir embora. Você que vai perder e alguém vai querer ganhar o meu coração. Danadinha que não. Faz tipinho, faz charminho, vem de pouco a pouco. Quer me ver na armadilha, me deixando louco. Não quer ficar comigo, mas não quer deixar ficar com mais ninguém. Eu me cansei desse seu jeito e não quero sofrer. Eu tô aqui abrindo o jogo e quero te dizer: joga fora. Se você já não quer o meu amor, joga fora. Cansei dessa bobagem, pode ir embora. Mas pare de brincar com o meu coração. Joga fora. Se você já não quer o meu amor, joga fora. Cansei dessa bobagem, pode ir embora. Você que vai perder e alguém vai querer ganhar. Vem assim. Joga fora.

quarta madrugada, eu aqui sem som, em todos os lugares escrevo o seu nome. Já procurei pro sul, já procurei pro norte, não te encontrei. Eu não te encontrei. O sol já vai surgir, mais um dia está por vir. Hoje as flores num jardim, sigo sem você aqui. Mas não, não acabou não. Tudo que a brisa leva, um dia volta com o vento. Sinto uma coisa muito forte, é o fim do sofrimento. Por muito tempo eu tentei, eu vou e contra o tempo eu sei. Só de saudade vou vivendo, assim eu não aguento, eu tentei. Tudo que a brisa leva, um dia volta com o vento. Sinto uma coisa muito forte, é o fim do sofrimento. Por muito tempo eu tentei, eu vou enquanto tempo eu sei. Só de saudades vou viver, e assim eu não aguento. E assim eu não aguento. Assim eu não aguento, eu tentei. Conexão Sertaneja. O sertanejo é o destaque. Foi no 12, arrepia, vai subindo, subindo a adrenalina. Foi no 12, pancadão, mulherada descendo até o chão. Vou sair pra balada, hoje vai pegar fogo, eu vou pôr pra quebrar. Com a loira morena na carroceria. Coração tá de férias, fechado pro amor, quero aproveitar. Pego uma morena pensando na loira. Ha! Quem não quer meu lugar, põe no 12, arrepia. Vai subindo, subindo a adrenalina. Põe no 12, pancadão, mulherada descendo até o chão. Põe no 12, arrepia. Vai subindo, subindo a adrenalina. Põe no 12, pancadão, mulherada descendo até o chão. Coração tá de férias, fechado pra amor, quero aproveitar. Pego uma morena pensando na loira. Ha! E pra quem tá de fora, tá vendo meu carro todo balançar. Se der água na boca e você fica louca assim, então chega pra cá, põe no 12, arrepia. Vai subindo, subindo a adrenalina. Põe no 12, pancadão, mulherada descendo até o chão. Põe no 12, arrepia, vai subindo, subindo a adrenalina. Põe no 12, pancadão, mulherada descendo até o chão. Põe no 12, arrepia, vai subindo, subindo a adrenalina. Põe no 12, pancadão, mulherada descendo até o chão. Põe no 12, arrepia, vai subindo, subindo a adrenalina. Põe no 12, pancadão, mulherada descendo até o chão. Ouça o melhor Conexão Sertaneja. Essa noite tá marcada pra gente se encontrar, e que loucura. Eu já deixei a luz do quarto apagada pra gente se amar, a luz da lua. Não vejo a hora do ponteiro do relógio marcar 22 horas. Já não aguento mais esse desejo incontrolável, quero logo amor, não demora. Eu já sei que você pira nesse corpo bronzeado. Chega, chora, chega, chora. Vou beijando sua boca, fica. Chega, chora, chega, chora. Vou fazer daquele jeito descarado que cê gosta. Chega, chora,

Foi papai e mamãe que passaram meu em mim, eu fiquei louco. Oh, foi papai e mamãe que passaram meu em mim. Quanto mel, Vitor e Matheus. Você tá um caramelo na cara. Eu tô docinha, docinha. Eu fiquei louca. Você ouviu pela sua rádio Conexão Sertaneja.